meu piripaque. Eu viajei na maionese, eu parei na sua. Quando me disse ser sua metade, será que foi de pera ou foi de brincadeira? Linha na fogueira pra me incendiar. Será que vai rolar? Será que foi zoeira? Tô nem aí, já tô na chuva, quero me molhar. Ah, imaginando teu corpo colado no meu. Ah, vivo perdida no mundo da lua. Como vou me controlar se esse amor que está em mim já disparou a mais de 100? Estou a fim. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Não dá pra segurar. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Quero te amar. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Não dá pra segurar. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Quero te amar. Você é tatuagem, marcou pra vida inteira. Caiu na sua veia, não dá pra escapar. Você é tatuagem, marcou pra vida inteira. Bateu, pegou na veia, tô louca pra te amar. Você é tatuagem, marcou pra vida inteira. Bateu, pegou na veia, tô louca.